Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Oi, e aí, beleza? E aí, meu? Você tem cara de mentiroso, mano. Eu sinto o cheiro de mentira de longe e você tá fedendo hoje. Você é louco, dá pra olhar no branco dos olhos e dizer uhum. Se a pessoa tá mentindo. Os vasos sanguíneos dos brancos dos teus olhos estão me dizendo vários bagulho. Pulsando. E hoje que você já sabe o que vai acontecer, né? Porque hoje é quarta-feira. E então é natural que a gente esteja aqui, já não tem nem mais por que fingir surpresa, tipo, ai meu Deus, o Lucas e o Marcelo estão aqui de novo. É, não, o primeiro episódio de Bocadinhas que eles vão ver é o 57. Né? É, pode acontecer, pode, né? Hein? Talvez pra você nem seja uma quarta-feira, talvez o ano pra você não seja 2023, talvez você esteja vendo isso em 2030, 2035. O último morreu a humanidade inteira e sobrou só uma pessoa e o Spotify continua funcionando, tá ligado? Isso, e essa uma pessoa falou, mano, vou ouvir tudo, né? Já que só o Spotify tá rolando. E pode ser também que, sei lá, eu fiquei velho, morri, e aí a pessoa falou, ah, deixa eu ver o que o Lucas fez durante a vida dele. Vou ver aqui o episódio 30 e... Ah, sei lá qual episódio é esse aqui do Bocadinho. É rapidinho, mano. Uma hora cada episódio, em um dia você ouve tudo. Então, dois, quase. É, se você ouvir episódio de uma hora durante o dia inteiro, você consegue ouvir 24 episódios. É, não mais que isso. É um cálculo simples. É, exatamente, na verdade. Na verdade, dizem que o dia tem 23 horas, 59 minutos e alguns segundos, né? Não Sim, é exatamente 24 horas. Aqui é muita cultura. Eu tenho muito orgulho de saber essas coisas, tá ligado? Não que não caia no Enem, mas eu acho que o Enem poderia cair em assuntos mais diversos, porque eu domino muitos assuntos que não valem nada. E essa parada do dia... É, o dia tem uma duração ligeiramente mais curta, de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Eu tenho essa informação no meu cérebro, basicamente, desde que eu nasci. Eu não sei de onde ela veio, não sei quem me contou isso. Um dia na escola é quase isso, como mano. Se eu, como um João de Barro, que já nasce sabendo que ele tem que fazer sua casa com restos de galhos e terra, eu sabia que o dia não tem exatamente 24 horas. E isso uma hora essa conta vai chegar, né? O ano bissexto. O ano bissexo. Cara, genial, né? Eu fico pensando nos malucos que inventaram o dia. Porque a conta chega uma hora, porque ele fala e assim... E bate, as contas batem. Como é que os caras chegaram nessa então, conta, mano? É os muito... caras não tinham nem calculadora. É porque Deus pensou em tudo isso aí, né? Quando não, ele fez a parada. Eu já tô... Você tá indo pra um lado aí que eu tenho uma resposta muito mais simples do que tudo isso que você tá confabulando. E o lance é que, porra, se você fica tirando todo dia 3 minutos e pouco do dia, uma hora você tem que pagar essa conta, vai, né? E a gente aí. Paga aí no ano bissexto. A porra do 29 de fevereiro. Fevereiro. Não melhor tem. Melhor mês de todos, por sinal. É o melhor mês. Eu adoro esse mês. É o mês que tem menos dia e é o mês mais legal. É, tem férias e sol, tá ligado? Férias, e sol e festa. A minha festa, e tem a minha tua também. Festa. É a festa das melhores pessoas, mano. Isso aqui é demais. E aí rola um carnaval também. Porra, é a putaria do mês inteiro, mano. Caralho, puta, como Top. É bom ser perfeito, né, mano? Como é bom... Eu vou abrir uma água mineral, mano. Abre uma latinha de atum aí, ó, no microfone. Caralho, ASMR gostoso, é, né? Prefira Gomes da Costa. Nunca se sabe quando vai dar vontade de comer aquele azeite peixinho. Azeite e sol embalado em Portugal. Você já viu essa parada do azeite que os caras estavam colocando óleo de motor aqui no Brasil, tá ligado? R$30 meio litro. Caralho, eu não vi isso. Mano, legal. Os caras estavam misturando óleo de motor aqui, ó. Tem que ser envasado em Portugal. É bom, porque aí você vê que ninguém morreu por causa disso, né? É, isso é uma prova de que o ser humano é mais foda do que a gente. Não mata instantaneamente. Instantaneamente não, talvez cause algum dano irreversível a longo prazo, mas a princípio... E podia ser pior, né? Sei lá, X14, veja. Ficar se preocupando também com longo prazo, né? Tipo, não que você não tenha que se preocupar nem um pouco, mas... Né, a gente tem que saber fazer um balanceamento aí pra conseguir pôr um pouquinho do carpe diem na prática, né? Isso é foda. Esses termos, eu adoro esses termos. Isso é bio de Instagram. Assim. É, e tem o carpe noctem também, né? Pra você que gosta de aproveitar mais a noite do que o dia, pra você que é um cara noturno. Ah, Noctem. É carpe diem, aproveita o dia. Caralho, eu sou muito mais carpe noctem do que carpe diem, mano. Eu também, mas eu gosto bastante do dia. Eu amo o sol, amo a luz do sol. Eu gosto de ver ele aparecendo. É. Entendeu? A galera tem uma... Sempre, o pessoal sempre fala assim, meu, Nossa, dá uma sensação ruim você ir pra casa e tá de dia. Eu falo, mano, eu acho demais, mano. Eu adoro pegar o metrô, ver todo mundo indo pro trampo e eu voltando pra casa com aquele olho louco, assim, tipo... Olhar distante, vazio, sem expectativa, bafo de pinga. Divertindo demais, vendo a cara de todo mundo. Não que é bom. É, não é pelo lado sádico. Mas é ver as pessoas normais ali. É engraçado ver que, cara... É muita gente num metrô, num vagão, é muita vida, sabe? Muita vida. Todo mundo ali que e tiver cada mais cada rostinho de... daquele é uma história completamente cheia de detalhes e efeito borboleta e tudo mais. Não olho pra fora, assim, tipo, numa varanda, e aí você vê todas aquelas luzes ligadas, tá ligado? Você fala, mano, cada um dessas pessoas, cada uma delas, elas estão, tipo... tocando a vida delas. Ou quando você vê aquela porra daqueles engarrafamentos que, tipo, tem muito carro e cada pessoa que tá dirigindo um carro tem uma vida inteira, inteiríssima. Tipo, você não tem nem ideia do que ela passou, assim como as pessoas também não têm nem ideia do que você passa também. Nossa, é muito louco, né? Cada história é tão cheia de coisinha, assim. Tipo, quando você começa a imaginar o que que leva uma coisa a acontecer, é uma cadeia de eventos tão gigantesca que tá uma parada que tá muito... Claramente, o universo, ele tá muito além da nossa compreensão em inúmeros âmbitos, né? Talvez um dia a gente consiga desenvolver o nosso cérebro a ponto de conseguir entender umas paradas, mas tudo parece muito grandioso para nossas cabeças. Isso é constante, essa questão de aprendizado da vida, tá ligado? É. Quando você surge no planeta Terra, as paradas já estão tudo acontecendo. Aham. E você só começa a brincar e jogar. É. E a gente vive no meio termo, né? Porque, tipo, tem uns seres que não são conscientes, né? Seres sem... Não, a porra de uma formiga? É, tipo, ou animais no geral, assim. Cachorro não tem sentimento. Não é nem alma. Não é nem de sentimento. Não, não vai para paraíso, não, cara. Vai no direto paraíso pro, não tem animais, vai direto só pro, tem pro vazio. Os cachorros vão tudo direto pro vazio. Não era nada. As almas deles... Foi por nada, tá ligado? Não é nada. É só... Não classifica como alma. Ele é só pele e carne. É, e o coração tá batendo. É, seu cachorro que morreu não tá vendo você lá do céu, não, porque não, mano, tá no céu. Ele tá no, embaixo da terra. Não vai, você acha que... Podre. Só não, putrefato, não falar, só os ossos. Isso aqui é assunto de outro episódio. Falar bem de Deus, tá ligado? Fazer um episódio só puxando o saco de Deus. Só falando das coisas boas. Na suposição que Deus tenha saco, né? Porque tem a teorias, como a da Ariana Grande, de que Deus é uma mulher. Não que uma mulher se classifique pelo órgão genital que ela tem. Eu vou me complicar aqui. Deus, eu vou me complicar aqui, porque, né, eu falei que... Vai, entrou no assunto delicado. É, eu não quis dizer que é uma pessoa se classifica pelo órgão genital dela, tá? A pessoa jamais é o que ela quiser. É. A pessoa é absolutamente o que ela quiser. Que bom que a gente vive nesse mundo hoje. Vai ser o que você quiser, não tenho nada a ver com isso. Eu, na verdade, não me importo nem um pouco. Um ou outro. É, você pode... Ou híbrido. Se você quiser ser uma coruja, se você quiser ser uma mulher, um homem, se você quiser não ser nenhum dos dois, se você quiser ser um caderno da Tilibra. Mas é aquela parada que foi o início do assunto, tipo... A gente nasce, as coisas já estão acontecendo. Uhum. E aí eles falaram, existem dois. Qual que você é? Você é homem ou você é mulher? E aí a gente só participa. Você nem cogita falar assim, tipo, porra, será que existe outras coisas? A não ser que você cresça, uhum, e aí você, né, você ficar sabendo de coisas. Porque não é engraçado pensar que, tipo, tudo que você sabe... É, foi passado pra você de alguma maneira. E eu acho que automaticamente as pessoas que mais participam das nossas vidas são, sei lá, os pais, né? Eles que vão começar te dando instrução, falando como que a vida funciona, o que você tem que fazer, o que é pra você acreditar ou não. E aí a gente só vai seguindo. É. Só que um outro momento que eu acho muito da hora do ser humano é quando ele se desprende disso, né? Tipo, é como se, sei lá, você se desprende do que falam pra você. É, você sai do ninho do que é de conhecimento seu, né? Tipo, você vai pro inexplorado. E aí você começa a ver que o mundo não era só aquilo que falavam pra você. Uhum. E aí vai de você querer se abrir ou não. E hoje em dia, dizendo assim, né, do meio biológico do ser humano. O ser humano já deixou há muito tempo de fazer coisas... Que ele precisava fazer pra sobreviver, né? Sim, hoje a gente vive no luxo, né? Exato, e quais as habilidades que a gente desenvolveu sendo o ser humano, o animal no planeta Terra? Tipo, A gente parou de agir de uma maneira animalesca e começou a viver de um jeito que palavras importam. Tudo o que é, sabe? Tipo, palavras machucam. Palavras machucam, palavras importam, palavras trazem atitudes diferentes. Uhum. A gente não tem mais que dar um tapa na cara do outro pra querer falar oi, sabe? Tipo, a gente fala, a outra pessoa entende ou não. E aí você tem que dar um tapa, né? Mas nem em todo caso também. Vai que é o papa que não te entendeu, você não vai poder dar um tapa nele. Mas a gente aprende a conviver, nem todo mundo, tá? Mas a gente, no geral, o ser humano, ele aprende a conviver com outras pessoas. Sim. Né? Então, você não acha que, tipo, todas as pessoas, elas... Raramente, assim, tipo, você consegue pegar ela no estado natural dela, tipo, eu sou 100% eu. É, eu acho que não existe, até porque esse lance de estado natural é uma parada meio confusa e paradoxal, porque o seu estado natural é aquilo que você tá pensando de mais puro, né? E a nossa cabeça, pelo menos quando ela tá funcionando do jeito que ela deveria, né? Existem casos e até patologias que fazem com que esse filtro não exista, mas a gente tem uma série de filtros que os nossos pensamentos passam por eles primeiro, antes de serem externalizados. Não, é brincadeira aquela parada de pensa duas vezes antes de falar uma parada. Então, né? Você para, pensa, vê onde você assim, tá. Fala assim, pera, devo falar isso mesmo? Isso que eu tô falando é de bom tom? Porque pensar, a gente pensa todo tipo de atrocidade. Tem o tal dos pensamentos intrusivos, que são coisas que a gente não tem controle. Só eles chega aparecem na tua cabeça, e você fica... O nosso cérebro é uma pregação de peça contra nós mesmos o tempo inteiro. Então... Existem pessoas, por parece exemplo, que ele o lance tem uma consciência própria, o lance da síndrome de Tourette é mais basicamente o que me parece ser, não que eu seja um estudado do assunto, é que esses pensamentos intrusivos vêm e eles não só não têm esse filtro, como eles precisam ser externalizados, quase que como que a não externalização disso causasse uma dor e tipo, sim, como se fosse tentar segurar um espirro e assim. Não é engraçado, tipo, engraçado que eu digo não de hahaha, mas engraçado de curioso. Curioso de a agonia que isso deve causar, tipo, na cabeça de alguém que ela precisa externalizar, e se ela não fizer isso, mano, ela vai ficar mal, ela vai... Sim, então, são perspectivas que você tem, eu tenho uma dificuldade de me colocar no lugar, porque na minha cabeça isso não faz sentido, obviamente, porque eu não tenho essa síndrome, ou imagino que não, talvez eu tenha ela em algum nível. Porque eu acho às vezes que dá pra treinar e adquirir, e mano, eu consigo, pode acho pode ser, que... Então, talvez eu até... talvez todo mundo tenha uma parada que seja um nível dessa síndrome, assim, sabe? De, às vezes, fazer coisas ou falar coisas no impulso, assim, tipo, de, ah, não consegui me segurar, falei uma besteira. Mas todo mundo eu tem um momento não consigo impulsivo. Entender como que deve ser uma coisa que você não consegue se segurar, assim, tipo... A gente tava falando, eu falei do negócio de uma pessoa pode ser o que ela quiser. Eu fico imaginando, se eu tivesse nascido e eu falasse assim, mano, eu não me identifico como essa parada que eu nasci, assim, tipo, eu não me identifico como homem, eu sinto que eu me identifico como uma mulher, né, que eu imagino que seja o pensamento que passa na cabeça, de, por exemplo, de uma mulher trans, né, um homem que transicionou pra mulher. Nossa, eu morro de medo de falar essas coisas e falar tudo errado. Tá? Não, eu provavelmente vou falar tudo errado, mas aí tem a empatia do espectador aí que sabe que, mano, eu sou um... Bocadinhas não tem canal de comentário, foda-se. Eu sou um homem meio leigo, né? Eu faço parte da patota do homem hétero que ainda tá entendendo as coisas. Mas eu vou falar do jeito que me parece certo. Mas só, tipo, quando eu falo sobre me colocar no lugar, eu acho muito foda essa galera que, tipo, vai a fundo no lance de, tipo, mano, eu não me identifico com isso. E é uma determinação, ou deve ser alguma parada na sua cabeça, tipo, que te incomoda num nível... Que você, tá ligado? Porque eu, se eu fosse falar assim, mano, eu não me identifico com isso, eu quero mudar de sexo, eu ia falar, mano, ah, deixa quieto, acho que eu vou ficar assim mesmo, porque é mó preguiça. É mó tá dor ligado? De cabeça, cara. Você porque vai é mó cavar treta, um mano. Buraco pra você deitar dentro dele. É um monte de, mano, é cirurgia. E falar, joga a terra, mas cirurgia, não no meu nariz. Cirurgia, reposição hormonal de hormônios que seu corpo não produz naturalmente. Louco. E tipo, fora o lance social da parada, né, que você vai passar, porque é uma transformação que, né, pelo menos nos dias de hoje, ainda causa tudo que causa. as pessoas que se predispõem a fazer esse tipo de... É uma doideira, mano. Modificação aí, os caras têm que passar, tipo, por um acompanhamento psicológico, sim, claro, né? Senão... Então, além de todo o lance, né, prático da parada, tipo assim, tô falando de cirurgias e aplicação de hormônios e tudo mais, né, pra você chegar mais próximo do resultado que você quer, tem toda a parada, o lance, o lado mental, que deve ser, mano, uma doideira do caralho, tá ligado? Até porque... Até pelo... Acho que não por você, mas pelo externo, que, sim, que querendo ou não, eu acho que Deus nos deu os olhos e a boca e os ouvidos pra falar de tudo e todos e olhar e julgar tudo, tá ligado? Pra fofocar sobre tudo. Fofoca tudo, tá ligado? Uhum. Né? Tentaram acabar com isso com a porra da Torre de Babel lá que caiu, mas o ser humano se organiza sozinho, a gente é uma praga. Só que aí saiu cada um falando uma língua, né? Exato, mas aí o pessoal aprende outra língua e tá tudo bem. Mas voltando ao assunto principal que eu diria é sobre isso tudo... A gente vai falar hoje sobre futebol, religião e política. É, tudo que se deve falar... No vamos meio... discutir sobre futebol, religião e política, os três juntos, no mesmo tempo. Sim, caralho, em nome de Deus, São Paulo, futebol, clube, vai Lula. Espirrei, desculpa. Tá vendo? Não dá pra segurar. É, isso é inevitável. Inevitable. É, louco inglês, né, mano? Hoje eu aprendi uma palavra em português que eu não lembro, uh-huh, mas eu sei ela em inglês. Eu vou... Fala aí. É... Untimed. Em português eu não lembro. Você veio correndo da informação que você não lembra. É, mas é, enfim, todo dia é um pouco de aprendizado. Eu sempre tive dificuldade, mano, de externalizar as paradas que eu tenho na minha cabeça, tá ligado? Uhum. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre... O que me dá uma vontade de falar e de externalizar foi um impulso. Tipo, hoje eu já tô bem melhor. Mas, tipo, porra, você me conhece da época da escola, mano. Era o pior CD, mano. Eu bicho. Sou chato, mano. Bicho do mato. Enchia o saco de professor, sabe? Tipo, eu via todo mundo lá fazendo a aula, o professor falava alguma parada assim, tipo, alguma dúvida? E ninguém tem dúvida. E eu, tipo, cheio de dúvida na cabeça. E eu falo, mano, eu vou perguntar, caralho. Todo mundo ali na sala tinha escola entendido. Escola não é pra tudo. Isso. E eu lembro que teve um momento na escola... Que eu me sentia agredido, né? Foi o dia que eu descobri o que significava ser CDF, mano. Porque eu não sabia o que era CDF. Cara, mas eu, assim, do momento em que eu ouvi pela primeira vez até eu descobrir o significado, eu também, foi um longo período, eu só reproduzia porque as pessoas falavam, eu sabia nossa, o que queria dizer, mas eu não sabia o que significava a sigla, tá ligado? Uhum, mas só fala. É. Ser humano é maldito, né, mano? Que horror. E aí, eu, pobre menininho lá, era todo fofinho lá, e a escola é tudo. Eu achava que, mano, a escola era competição, tá ligado? Uhum. Competição de tipo, porra, eu vou tirar a melhor nota nessa porra. E eu ficava indignado que as pessoas não se esforçavam assim, tipo assim, mano, vocês estão achando que isso aqui é brincadeira, tá ligado? E eu tava mó sério na parada. Só que hoje eu entendo muito bem, tá ligado? Tipo, não tô falando que eu tava sendo errado e nem que as pessoas estavam sendo erradas, apesar de estarem um pouco, uhum, sabe? Tipo, porra, bullying é zoado, não é pra você zoar as pessoas. Mas assim, na hora que as pessoas queriam a porra da lição, aí eu era muito legal. E eu lembro que eu fui chamado de CDF porque eu tava ajudando alguém, tá ligado? Porque eu tava explicando na maior boa vontade. E aí ela pegou falando, ah, mas você não é CDF? E aí eu fiquei assim, quê? Não explica aí, caralho, você não é CDF. Porra, aí eu fiquei, tipo, meio atônito, não tô entendendo o que você tá falando. Mas eu tô lá, bonzinho e tal. E aí a gente vai aprendendo conforme a gente cresce. Que a gente não pode... Quer dizer, pode, mano. Você tem que fazer o que você quiser e foda-se. E assim, aí que tá. Você pode fazer o que você quiser e foda-se. Uhum. E você pode sofrer. Ou você pode controlar esse seu sentimento e aprender a moldar as suas atitudes pra se encaixar num meio, tá ligado? E tipo assim, ah, você vai evitar a zoeira. Porque você sabe que é zoado. Tipo, eu sei que é zoado. Tipo, eu acho que eu já pratiquei muito bullying na minha vida, sabe? E fui bullyingado. Só que eu não tô falando que isso é saudável. Só que você aprende que, às vezes, zoar demais é errado. Porque você poderia estar nessa posição. Sim. Mas você aprende a se portar também pra não ser zoado de novo. Então, se você é zoado uma vez, você começa a agir de uma maneira... Isso é um pouco daquela frase do bullying, constrói caráter, né? Constrói, que, assim, não, isso não quer dizer Vivo que eu estou bullying. Defendendo a prática do bullying, mas é um fato que o bullying, ele tanto serve pra construir traumas e muitas vezes difíceis de serem revertidos, assim como eu tenho, o Marcelo pode ter, porra, minhas irmãs, todo mundo que eu conheço tem alguma história de bullying que causou algum tipo de dano ali que a pessoa leva até hoje, isso é um fato, por isso eu não estou defendendo a prática do bullying. Você não vai esquecer, nunca mais. Mas é fato também que o bullying, ele te ensina muitas coisas, né? Porque o ser humano, ele aprende muito através da dor. O que eu só estou constatando fatos e a minha opinião é 100% neutra. A minha opinião é a seguinte, eu não estou incentivando o bullying, eu só estou dizendo que ele tem consequências. Ele dá uma cutucada, né? Tipo assim, tipo... É, lembra que eu tava falando que o ser humano... É, o que começou... não te mata, né, o que mata não engorda. Né? É, o que não te mata te deixa mais forte, tá ligado? Isso. E esse daí é um velho deitado falando. Mas o que eu tava falando que o ser humano, diferente de outros animais, a gente começou a evoluir pra um lado que só o ser humano entende, sabe? Tipo, a gente consegue até se comunicar com outros animais, isso é muito louco. A gente consegue falar com o cachorro, falar com o gato e fazer eles fazerem coisas que a gente quer. Só que o ser humano com o ser humano, ele parou de sair do soco e tapa na cara e lança no peito e puxar pelo cabelo a conversar. E aí, aí que entra, tipo, um nível 2 de conflito, tá ligado? Agora não é um conflito mais físico, você começa a ter um conflito de ideia, trocando uma ideia, né? E você começa a entender que existem muitas pessoas e aquele pensamento, né? Que, tipo, cada pessoa tem toda a realidade dela. E, mano, pode ser que você fale uma coisa que ela não concorde, assim como ela pode falar coisas que você não concorda, mas aparentemente o planeta Terra tá em harmonia, né? Tem 4 países aí se explodindo tudo, mas sei lá, não era pra estar todo mundo se explodindo? A gente entra numa concordância, né? E eu acho que isso não é natural. Tipo assim, é natural pela habilidade que a gente desenvolve, mas é muito de poder mais, se comunicar. É muito mais a política da boa vizinhança do que de fato pessoas caralho, concordando. Tipo assim, não é que eu sou seu amigo. É que tipo assim, é mano, que se eu te contrariar, aí vai dar merda. É. Tipo, então vamos ser amigos? E aí os dois têm um pensamento igual e fica tipo uma guerra fria constante. Eu acho que o ser humano, como um todo, é aquela parada. É difícil você ser 100% você. Sabe, tipo, 100% você. Vai depender do lugar onde você tá. Vai depender de com quem você tá. E você não pode falar de tudo. É, eu acho que nem assim, porque... Tipo, você não vai na igreja lá zoar a religião porque... Porque você tá numa igreja, todo mundo lá, sabe, tipo, tá pensando numa parada e você vai lá só causar o terror. É, tipo, mas não então, é legal. Esse lance de, tipo... Mas pode ser engraçado. Você não ser você 100%... Em várias situações, eu acho que o conceito de você, 100% você, ele é tão volátil e virtual que ele nem pode ser considerado como algo existente, porque tipo, as pessoas valorizam muito pessoas que... Ah, porque ele fala o que pensa, porque ele fala o que vem na cabeça dele. Tá falando bosta então, também, tá ligado? Exatamente, isso não tem nada a ver com ser uma qualidade, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente tá pensando, muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai falar, então... Sim, mano, o ser humano, ele vive uma parada... Que eu tinha visto até um vídeo de um filósofo aí faz uns tempos, que ele falava muito da cultura do cancelamento. E que, tipo assim, a cultura do cancelamento é uma parada que tá no hype hoje, né? Falar, ah, cancelado, vamos cancelar, ou ser cancelado, né? A cultura do cancelamento. Parece novo, mas não é novo. Sempre existiu a parada da cultura do cancelamento. E aquela frase do velho deitado, não é uma frase, né? Mas é um termo, né? Aquela parada de Maria vai com as outras. Uhum. É muito real, é muito real. Existem tantas pessoas que elas não conseguem externalizar a vontade própria, ela nem sabe, na real. E aí, o primeiro que ela ouvir, ela segue, né? Ela pode nem estar de acordo, mas, sei lá, fica cega, e você começa a seguir, e aquilo é natural, aquilo é você, ou você só tá reproduzindo uma parada que, tipo, alguém falou e você virou um seguidor. Então, eu acho que ter uma posição... De não se render, tá ligado? A todo discurso que você ouvir, isso é uma habilidade muito humana, né? Eu acho que isso daí... Isso é um discurso ANCAP. Caralho. É, cara, mas... Mas então, é foda, a gente vive no social, entendeu? Então, a gente vive no social e acho que existem tantas... A gente pensa em tanta coisa e existem tantas alternativas de pensamentos e tipos de estrada que nossa cabeça percorre pra chegar na conclusão de um raciocínio, que eu acho que o ser humano é um ser humano que... O nosso convívio em sociedade, a gente vê que pessoas discordam muito das outras. Isso acontece Sim. o tempo todo. É. E eu vejo pessoas, tipo, porque principalmente porque eu uso muito Twitter e lá as pessoas só brigam, tá ligado? Nossa, eu nunca usei Twitter, então, mano. E aí eu fico assim, mano, eu fico observando, porque eu sou um cara muito mais de observar do que de participação ativa, assim, porque eu acho que as pessoas nunca sabem o que elas estão falando, eu acho que é todo mundo muito idiota, assim. E aí eu fico vendo esses fake, conflitos, cara. E eu fico pensando assim, mano, essas pessoas, no fundo mesmo, eu acho que elas têm um objetivo que ele é um objetivo em comum, só que a cabeça delas fazem caminhos tão diferentes para chegar nesse objetivo, que no meio desse caminho... Se constrói essa guerra de ideais, que é um negócio que muitas vezes não faz sentido, que, tipo, parece que as duas pessoas estão ali batendo cabeça e elas não querem nem mais saber do objetivo final do raciocínio delas, querem estar certas. A onda, tá, é uma onda, fica todo mundo seguindo a parada e sem saber o que tá acontecendo. É tá uma ligado? Parada meio que de, acho que tem alguma coisa a ver com quimicamente a liberação de algum hormônio, algum neurotransmissor que te dá alguma recompensa por você estar tá certo, por você estar tá apontando o dedo na cara de alguém para falar alguma coisa. Mano, às vezes você nem tá certo, tá ligado? Mas como você faz parte de um grupo que várias pessoas ficam cultivando aquele pensamento, aí você acha que você tá certo porque você tá no meio das pessoas que falam que isso tá certo. Sim. Né? É, por isso que eu acho importante... Por isso que você consegue cancelar outro grupo fácil. Sim. Tipo assim, às vezes é uma parada que nem você acredita muito, mas que você fala, mano, eu tô desse lado aqui, então eu tenho que defender essa parada. Exato, com o outro tá errado. E aí, tipo, tô botando lenha na fogueira, mas é quase meio que... Dá pra fazer uma analogia com um soldado que vai pra uma guerra matar um cara só porque ele é de outro país, que são pessoas que nem se conhecem. E os caras têm 30 anos de vida? Nem isso, às vezes 20, 20 e poucos. Porra. Tipo, acabaram de se alistar, estão indo pra uma guerra pra dar vida por uma nação que ele nem sabe, às vezes, nem entende direito. Pô, às vezes, eu tinha o que visto defende, uma parada que, mas tipo, ele só na primeira guerra... Ele defende cegamente uma parada e ele vai pra matar outras pessoas que ele nem conhece e que, em outro contexto, eles possivelmente seriam super amigos e que, tipo... Total. E aí, tipo, foi o líder de um país que fomenta um pensamento negativo sobre outra nação. E que e você nem conhece ninguém do outro país, tá ligado? Nem tipo, sabe você quem tá é com cara. Raiva. Ai, você, sabe, tá, tipo, você tá, tipo, matando em nome de uma parada que você muitas vezes nem entende. E você tá atacando uma outra parada que você entende menos ainda. E que, sabe? Vai lá. No final de tudo, as pessoas só querem ser amadas, Marcelo. Caralho, isso é pesado. É, isso é pesado. Todo humano precisa ser amado. Só o que as pessoas querem. As pessoas querem se sentir amadas. No fim de tudo, por trás de todo o rancor, por trás de toda a melancolia, por trás de todo egoísmo, ódio, egocentrismo, as pessoas só estão procurando amor. Muitas delas, às vezes, nem sabem disso, tá ligado? Porque elas estão debaixo de tantos detritos, escrombros. Caralho. De... coisa ruim, sentimentos negativos que elas... Nossa, vamos escrever um livro? Já não conseguem mais entender que tudo que elas precisam é de amor de alguém, mano. Ou de várias pessoas, sabe? Pesado. Pesadíssimo. É aquele negócio do Michael Jackson abaixando o fuzil do cara. Aí, mano, é foda. O monge lá pulando na frente do tanque de guerra, botando fogo nele pra falar assim... Para com essa porra. E aí o planeta Terra tira uma foto e fala, olha. Eu não tô querendo... E as coisas continuam acontecendo, se repetem, tá ligado? Eu não tô querendo lançar o discurso aqui de que, ai, abaixem as armas, vamos amar, acabou a guerra no mundo. Mas vamos, não. Porra, que isso? Mas, apesar de que Por poderia, quê, assim... Não, mas eu entendo que, tipo, todo esse lance de conflito, desde um conflito de uma discordância de ideias entre duas pessoas até um conflito muito mais grandioso, que tipo uma guerra, sei lá, uma guerra mundial. Nossa, eu adoro ser brasileiro, meu Deus. Eu acho que essas paradas, sei lá, quando você para pra pensar nisso, é muito revoltante, tá ligado? Você pensar que tem gente, tipo, jogando bomba em hospital por conta de ideais. Jogar uma bomba na creche. Eu acho que nenhum ideal no mundo... Acho não, mano. Tipo, nenhum ideal no mundo pode justificar um tipo de atitude desse, sabe? De você matar pessoas pra mandar uma mensagem, é assim, horrível, tipo, matar pessoas que não tem nada a ver com a história pra mandar uma mensagem, tipo... É louco, eu, mano, eu não sei se eu abordo já esse assunto, assim, falar dessas paradas, assim, mas, é, a gente tá vendo as paradas que tá acontecendo hoje, né? Sim. Porra, os conflitos que acontece aí entre há muito países tempo, que, né? Que a gente vê que, assim, que existem órgãos mundiais, né, se a gente falar de uma ONU da vida, ela tá aí... Mas e aí, tá ligado? Quando dois países decidem brigar, não chega ninguém pra parar, mano. E o bagulho acontece. É, mas deve ser mó doideira também, né? Tipo... Meu, e aí você sabe que é engraçado? Coisa... Que tipo, tá todo mundo... Mano, a gente tá com uns discursos aqui muito... Onde... Tinha muito cientista político, né? Nossa, meu Deus. Essa senhora, isso daqui é meu sonho, né? Virar um cientista político e ficar falando aqui, ó... Que, tipo, aquela parada que você tava falando, que, mano, as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo, não, tá ligado? Não tem nem ideia, ó. Você dá uma arma na mão do maluco, quem sabe das paradas tudo que tá acontecendo, mano, não vai pegar arma, não vai lá na frente, não vai atirar em ninguém, ele só tá falando e decidindo, e as pessoas vão lá e fazem, sabe? Tipo, esse conhecimento coletivo, né, tipo, de compartilhar um sentimento como um todo, que eu acho que isso se diria por nação, sabe? Tipo, ai, a força da nação, eu, brasileiro, com todos os brasileiros, a gente é melhor que qualquer país do mundo. Não que isso seja mentira, mas é ótimo ser brasileiro. Só que, cara, ninguém é ninguém por si só, sabe? Tipo, as pessoas seguem. Eu gosto de falar assim que o ser humano, ele tem 1000 máscaras, mano. Depende... De quem você tá falando, com quem você tá falando, aonde você tá. É aquele assunto que, tipo, você não pode fazer piadas em lugares que você tá zoando, sabe? Tipo, não respeito? Porra, respeito. Até porque eu visto a minha máscara de respeito quando eu tô nesse momento, tá ligado? Vamos falar de religião? Falar, porra, respeito pra caralho. A gente pode fazer um episódio, tipo, só falando sobre roleplay, tá ligado? Nossa! Só falando sobre, tipo assim, censura. Eu vou na lotérica, agora eu estou da minha skin indo na lotérica. É. Tipo, eu não tô sendo eu, tá ligado? Não, eu tô sendo porra, eu vou ganhar pessoa. A porra na Mega Sena, tá ligado? E eu tô sendo uma outra pessoa, e aí a pessoa que tá me atendendo, ela também não tá sendo ela. E é isso que a gente tá falando. Faz parte, assim. Faz parte, lógico que faz parte. Se for pra igreja e ver todo mundo com o olho fechado, levantando a mão e gritar aleluia, até eu vou ficar com vontade de fechar o olho, levantar a mão e gritar aleluia, tá ligado? Porra, eu vou gritar aleluia pra caralho, se eu sair de lá abençoado pra porra. E vou ficar assim, aê, sabe? Tipo, aí passa. Só uma parada pra... que simboliza um pouco disso, assim, de que as pessoas, elas são, parecem ser tão, né, contundentes nas ideias delas, assim, tipo, de tipo, mano, é isso aqui e é isso que é e não tem conversa e, né, e, tipo, o lado mais radical, né? Nada que, flexível. É, a gente vem sendo provado há muito tempo sobre a volatilidade das coisas e sobre o quanto a gente não sabe de nada. E parece que quanto mais a gente sabe das coisas, mais a gente vê que a gente não sabe porra nenhuma. Mas você se localiza no eu nada, acho que tá isso, ligado? Isso seria já motivo, e acho que tende a ser cada vez mais motivo, pra gente abaixar um pouco a guarda, assim, sabe? Tipo, nesse lance de compreender que a gente não deve ir com muito afinco pra nada, porque... Uhum. As coisas, muitas não são o que a gente imagina, e muitas coisas a gente vai morrer sem entender. Se a gente partir pra esse tipo de pensamento, muito individualista, de que, tipo, você não aceita. E aí, tipo, mano, se todo mundo começar a falar essas paradas de, tipo, não aceita, o mundo não muda, sabe? Uhum. Tipo, é uma questão de conservadorismo que... Mano, o mundo não era o mundo de 10 anos atrás, muito menos o de 20, muito, muito menos o de 30, de 50, de 100 anos atrás, isso aqui mudou pra caralho. Sim, eu vou com muito cuidado nos meus pensamentos e na minha forma de pensar, e até nos meus ideais, que eu com certeza tenho ideais, tenho princípios, mas eu sou um cara muito de observar padrões e acho que o ser humano nasce com isso, né? De observar padrões e conseguir evoluir a partir Lógico, disso. Tipo assim, eu matando um Robotnik beleza, tipo, lá, mano. É, exato. Fiquei assistindo. Você, por que você, às vezes, tem que jogar um chefão tantas vezes até matar? Porque você observa, tipo, nesse momento isso. Aqui ele tem essa fraqueza. Pega uma ideia. Tipo, agora ele vai atacar, ele ataca uma vez por cima, duas por baixo. Então eu tenho que pular e depois abaixar duas vezes. Então, sabe... Habilidade de humano. Esse lance de você observar padrões e que eu tenho muito aguçado me levou por um pensamento de que, assim, eu hoje tenho pensamentos que são opostos do que eu já tive em uma outra fase da minha vida, eu, em vários âmbitos, tá ligado? Pra caralho, e, vários tipo, assuntos, mano. Eu era irredutível sobre algumas coisas 10 anos atrás, que hoje eu penso de uma forma totalmente diferente. Pô, eu consigo até me explanar aqui, tá ligado? Eu lembro de quando eu tinha uns 10 anos, tá ligado? Uhum. Não tô falando mal do meu pai, nem nada assim, mas tipo assim... Cheio de pai. Eu tive um tipo de criação... Que falar sobre homossexualidade sempre foi piada, tá ligado? Uhum. Isso é sempre piada. Ah, mas, porra, na nossa idade, todo mundo, né, cara? Piada. Então, era um negócio que a gente via na TV, na escola, em todo lugar. Era normal, assim, tipo, caçoar com essas coisas. E eu acho que só depois que eu cresci, cheguei à maioridade, até um pouco depois da maioridade, assim, que eu entendi muito bem que, mano, as coisas não são assim, né? E a gente... aprende, ou você aprende e sofre menos, ou você é idiota e vai se fuder, porque você, sei lá, mano, você aprende que as coisas não são do jeito que as pessoas te falam, você começa a formar uma opinião própria, né, sobre as coisas. Sim, você desenvolve senso crítico. Eu acabei que perdendo o ponto onde ia chegar, mano. Sei lá, só pra pegar de onde eu tava falando, assim, tipo, eu mudei pra caralho. Sim, do que eu pensava antes, pro que eu penso hoje... Dá vontade de voltar no tempo e dar uns tapas na cara do Marcelinho, tá ligado? Pra explicar pra ele que as paradas não são bem assim, né? Cara, é muito louco quando você olha pra trás e, tipo, quando eu falei lá de observar padrões, por exemplo, isso eu enxergo como um padrão de pessoas que mudam radicalmente seus pensamentos e que eu hoje tenho pouquíssima identificação com o Lucas de 10 anos atrás. Nossa, e muita coisa. Nada a ver, e tipo, mano. O que impede isso de acontecer de novo, tá ligado? De eu ir pra um outro pensamento daqui 10 anos. Mas espera, daqui 10 anos você vai olhar pro Lucas de 27 anos e falar, caralho. Então, mas nunca... pelo menos hoje, eu sou um cara que eu seguro muito mais a minha onda, assim, tipo, eu falo assim, mano, o que eu penso hoje é assim, mas eu estou aprendendo, tá ligado? Sim. Eu estou aprendendo porque eu já vi que isso pode mudar, então eu não vou... Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais fino. Quanto mais velho a gente ficar, mais coisas a gente vai saber, sabe? Cara, e aí aquela questão de se abrir, deixa a gente muito mais flexível a ouvir qualquer coisa e conhecer qualquer coisa. É. A gente deixa de ser uma cabecinha, sabe? E não se contentar. Eu nunca me contentei com respostas fáceis, tá ligado? É por isso que eu falo até brincando. Por isso que eu levanto a mão na aula. O negócio do ET lá, que fala assim, mano, como assim você acredita em ET? Você não pode acreditar em ET porque a gente não tem evidência. E quando eu falo isso, eu não tô querendo ser um negacionista do ET. Eu só tô falando que a gente não pode se contentar com falar... E afirmar também, né? Ah, acho que tem, deve ter. Tipo, eu quero mais que isso, tá ligado? Uhum. Tipo, e o mesmo vale sobre coisas que estão além do natural, né? Coisas sobrenaturais, coisas místicas, assim, mano. Eu falo, mano, eu estou aberto a ouvir tudo que vocês têm pra me falar. Eu só não vou me contentar com a primeira resposta. Eu quero uma elaboração, eu quero mais. Uhum. Então, porque... E isso é muito louco, porque eu sou um cara bastante da ciência, né? Você também é. E... É muito legal ver como até a ciência, na ciência, acontece isso que eu falei, né? De verdades que estão sujeitas à correção. A correção e a, tipo... Mas aí que tá, né? São, tipo, as suposições, sabe? Tipo, tudo que a gente sabe, eu acho que hoje, principalmente se a gente partir pra essas áreas meio loucas, sabe? Tipo, eu fico abismado hoje com o nível que a gente chegou em química, o nível que a gente chegou em física. E, tipo assim, teve um louco, em um momento... que supôs, assim, talvez seja assim, e aí o cara começa a fazer experimentos e testar, até falar, mano, só que tipo, ele é o dono da razão? Não, mas ele mostrou que, ó... Ele é o cara que chegou com uma resposta mais próxima. Exato, né? Pode ser mais complexo que isso? Pode, com certeza deve ser mais complexo do que onde a gente tá ligado? É. Mas é um ponto, né, tipo, o quanto a gente consegue dominar... O que me dá um pouco de certeza sobre o que a gente tá fazendo é ver onde a gente tá. Tem coisas que dá pra gente ter mais certeza do que outras, né? Tem coisas que, tipo, são meio e... Até que se prove o contrário, né? Porque a gente... Como a gente tem nossos limites e tem coisas que a gente não consegue compreender, eu falei, até a realidade pode um dia se mostrar algo diferente do que a gente conhece. Com certeza. Pode ser que aconteça algo que... seja completamente surreal e de outro mundo e que a gente não consiga explicar e, enfim... Aquele papo, mano. Eu queria que o ZT chegasse aqui no céu, desse um tchau, assim, e ir embora. Só pra causar um pânico em todo mundo. A humanidade se matar inteira. É, vai se matar, mano. Acho que 2 dias o planeta Terra tá nas ruínas. E apesar de eu ser um cara que seguia muito mais pela ciência do que por qualquer outra coisa, né? E por coisas com base científica, assim, é muito doido você pensar como que a ciência passa por isso também, né? Dessas transformações e como a ciência já teve coisas absurdas, assim, por exemplo, na época de segregação, de ser consenso científico de que pessoas de outro tom de cor de pele tinham diferença biológica. E nem faz biológica. Tanto tempo isso, não, mano. Faz tempo. Isso me deixa louco, tá não ligado? Faz tempo. E tipo assim, falar mesmo, né? Eu gosto de falar mal dos Estados Unidos, porque... Tem que falar mal. Porque, pô, os caras estavam lá na Segunda Guerra, lá lutando contra nazista, e passa 20 anos, os caras estão fazendo o bagulho mais escroto ainda, sabe? Tipo, você não pode nem beber nesse bebedouro aqui, tá ligado? Você tem que ir ali, ó, você não pode entrar nessa piscina. E tipo assim, essas paradas me deixam meio... Rage Against the Machine. É, caralho, tá tudo errado essa merda, meu Deus. Essas paradas me deixam meio... Caralho, nossa senhora. Me deixa bravo, mano, me deixa bravo. Eu tá também fico. Entendeu? E tem muita gente que tá viva hoje que viveu aquilo e os caras tão aí, tá ligado? Eles mudaram de ideia? Sei lá, sabe? Pois tipo, eu acho que o mundo ele vai virar outra coisa, tá ligado? Deus me perdoe, mas depois que todos os velhos morrer, mano... o mundo vai virar outra coisa. Quando a gente virar os velhos, a gente pode ser o empecilho dos mais novos aí. Eu vou falar quando eu virar velho. Gente, se eu estiver atrapalhando alguma coisa, me fala que eu... Me avisa. Eu vou ter atitudes, eu vou parar um pouco. Eu paro, né? Ou eu vou me exilar, ou eu me mato, sei lá, vou fazer alguma coisa. Já foi mesmo meu tempo. Pra caralho. Esses dias, saiu uma matéria de que a Lua é 40 milhões de anos mais velha do eu que se esperava. Eu vi isso, eu falei isso, tipo... Porra, como que os caras descolam isso, mano, agora, sabe? Tipo, falaram errado. E aí, tipo, isso falaram pode estar errado também, né? Pode, mano, se já erraram uma vez, por que não erraram agora? Não, agora a gente errou por 200 milhões de anos. Pequeno erro de cálculo, 40 milhões de anos a mais. Como assim, mano? Como assim, sabe? Tipo, mas a ciência é isso, mano. A ciência é isso. Sabe, tipo, a gente não tava no bagulho exato. Mas agora a gente tá mais exato, talvez. Tem uma fala do, acho que é do Neil deGrasse Tyson, que ele falando que ele fala que o grande lance da diferença da ciência, né, é que ela não tem medo de assumir que ela não sabe algumas coisas. É, sim. Ou de assumir erro. Tipo assim, mano, a gente achava que... Imagina, você... Ah, mano, não quero falar. Vai falar de religião, política, futebol? Vou falar de religião, política e futebol, os três. Gente. Não, mas você... Deus é convosco. Não, não vou falar nada não, mano. Vai. Vambora. Vou deixar meus pensamentos aqui, porque eu tô confuso com a minha própria opinião. É muitas fitas, a lot of tapes. A lot of tapes in my mind, bro. Ao mesmo tempo que é louco e que é meio... Dá um certo desespero, assim, sabe? Quando você vê uma notícia como essa, você fala, mano, cara, a gente não sabe de nada. Eu acho que é libertador esse negócio de, mano, a gente não sabe de nada. Pra então, caralho. E aí que... esse é o momento que você abaixa as armas, tá ligado? Eu tô falando isso metaforicamente, não tô falando... Pro real, mano. Não tô falando que eu vou parar uma guerra falando isso, mas tô dizendo assim... Mas tomara, viu, mano? Tomara, porque, cara, a gente não sabe nada, mano. Não dá pra ir com muito afim. Tem que ter a humildade de se botar pra ouvir tudo e tentar chegar num consenso usando como mantra que todo mundo só quer ser amado, mano. Toma. Tá ligado? Caralho. Acho que a gente podia fazer uma religião, né? Uma nova... Que, tipo, nossos princípios serem pregados e, tipo, todo mundo que segue isso aqui é do bem. É. Aí tipo, é do bem pra caralho. Aí os caras vão falar... A gente não odeia ninguém. Aí os caras vão falar, quando vierem te assaltar, dá uma flor pro assaltante. Vou, então, mano, fala vou enfiar que a flor na boca dele. Fala, mano, eu te amo, caralho. Porra. Vambora. Você quer dinheiro? Eu só tenho amor, amigão. Toma, vamos almoçar? Quer almoçar? O que você quer, mano? Você precisa de comida pra sua família? Mano, eu queria ser o Elon Musk, tá ligado? Que eu acho que eu ia sair na rua, mano, dando R$1.000 pra todo mendigo que me pedisse uma moeda, tá ligado? O cara ia me assaltar, eu ia falar, não, meu celular não. O que você quer? Vamos pegar um novo pra você. É. Agora, qual que é o modelo que você quer? Só um celular? E você vai pegar meu celular e vai sair correndo? Não, mano. Vamos pegar um carro pra você. Toma. Você acha que não ia mudar, mano? Se esse cara recebesse essa proposta, ele ia falar, não... Cala a boca, eu sou muito do mal. Eu sou do mal, eu sou mal, eu sou mal, eu quero mal. Eu sou pura maldade, mano. Eu acho que foi abençoado pelo demônio. Tem um colega de profissão de uma amiga minha, que ela trabalha em obra, que ele falou pra ela assim, eles estavam conversando, e aí ele se abriu pra ela. E ele falou que ele roubava casa. Tipo, invadia a casa e pegava as paradas lá dentro. Ele falou, não tem nenhuma porta que eu não consiga abrir. É. E aí, tipo assim, você fica pensando... O ser humano é inteligente pra caralho. Você fica pensando nisso, tipo... Mano, o cara, ele viveu uma parte da vida dele no crime, tipo, fazendo uma parada e sei lá, não sei nem se ele chegou a ser preso e tal, mas aí ela falou que, tipo, hoje ele tem filho e hoje ele trabalha em obra, assim, e, tipo, o cara viveu os dois lados, e, tipo... Sim, mudou a chavinha, né? Tipo, ah, parei, mano. Louco demais isso, né? E, tipo, hoje ele rala pra caralho pra fazer um negócio que provavelmente antes devia ser muito mais fácil, óbvio que fora da lei, com muito mais risco. Mano, eu confesso isso daí sem a menor dificuldade, mano. Eu acho que quando você tá numa situação de desespero, você faz atitudes, você tem atitudes... É, não dá pra gente... Não dá pra gente mensurar o que é... Sabe? Sei lá, mano. Tipo, eu não sei o que é... Tipo, mano, eu já passei dificuldade financeira, mas não tem comparação com você não ter uma casa pra morar e tá sem comer a... Mas isso daí é a parte boa de ser brasileiro, tá ligado? Porque eu acho que o brasileiro, ele tem essa parte de melhor do mundo, que é ter uma convivência com os dois extremos. Você sabe quem é rico e milionário, você sabe quem é pobre e miserável. E aí você sabe se localizar entre ter o proveito e dar valor pras coisas, sabe? Tipo, aproveitar, né? Eu acho que tem muita gente que não tem muita noção. Até mesmo no Brasil aqui, foda-se, sabe? Mas tipo, é uma porcentagem muito, né? No Brasil tem muito. Sim, problema. Mas é assim, que eu tava falando que é justificável, mano. Parece que, mano, eu sou, sei lá, muito esquerdista. Isso aí. Mas assim, que eu entendo totalmente o seu desespero, sei lá, você tem quatro filhos, e aí você trampa de carregar carrinho pegando papelão na rua pra ganhar 15 centavos o quilo. Aí você rouba. Mano, vai ter uma hora que eu não vou aguentar mais, mano, é sério, não vou aguentar mais. E o que que tem pra fazer? Sei lá, mano, vou... Roubar uma manteiga do vou mercado. Vou roubar e vender, sei lá, vou roubar um rico. Mas, tipo assim, não vou bater nele, nem dar tiro nele. Não, eu sou bonzinho, evita porra. Conflito ao máximo, ataque ao sistema. É, nossa, rouba banco. Rouba banco com máscara de palhaço e os caralho. Banco, foda-se. Você acha que o banco perde quando você rouba ele? Ele ganha, tá ligado? Você tira o dinheiro dele, ele tá ganhando. Você é não só imprimir vai compensar, mais. Não vai compensar. É só mano. Imprimir mais. Não vai compensar. Correr atrás do dinheiro que ele perdeu, porque ele já ganhou mais. Enquanto você acabou de roubar, ele já ganhou mais, mano. Ele já fez mais, então... Uhum. É isso, eu quis me expressar nesse sentido. Mas não falando que tá tudo bem roubar, tá errado. Isso daí não... Claro. Não é certo, mas o mundo é injusto, né, O mundo né, é injusto mano? Pra caralho, e mano. E a gente, querendo ou não, o a gente é privilegiado louco. Pra caramba. Você que tem Spotify aí pago... Você já tá no círculo do privilégio, automaticamente, mano. Você não tem lugar de fala, mano. E falando em porcentagem da população, o bagulho é louco pra uma porcentagem do Brasil que muitos não têm noção e que é totalmente assustadora, tá ligado? Pra caralho. A gente vive numa bolha. O tanto de gente todo que tá, mundo tipo, que no conhece, mapa da fome, ser... mano. Mapa da fome. Pessoas surreal passando... Isso. Sentindo fome. Surreal, mano. Pessoas que estão com fome e não tem. E o pessoal tem, gosta né? de falar, tipo, porra, né? O mundo passa fome. Passa, né? E o pessoal gosta de falar do continente africano, porque, tipo, mano, os caras são fodidos desde o início dos tempos, tá ligado? Saqueado pelos imperialistas. É, mano. E aí, tipo, até mesmo no Brasil tem gente passando fome, miserável. Não precisa ir pra outro continente. E aí você ainda tem que aguentar europeu falando que não vai receber refugiado nem fudendo, tá ligado? Tipo, mano, vocês fuderam o planeta Terra até hoje. Até hoje vocês fuderam. E agora, mano, o pessoal tá morrendo e vocês tá falando, não, sai daqui. Sabe, tipo, que coisa horrível, mano. Que coisa nojenta, mano. Você acha que Jesus aprovaria isso, mano? Não. Mas o Papa já benzeu Hitler também, sabe? Tipo, é um negócio louco isso, sabe? Tipo, que porra é essa, mano? Mano, ai meu Deus, nossa, tô ficando revoltado. O Papa benzeu Hitler, que era... Cristão, porra! Cristão e Jesus era judeu. Tá? Jesus era judeu, nossa! Nossa, plot twist fudido. A história do planeta Terra... como que o ser humano chegou onde ele chegou hoje? Mano, aconteceu várias fitas. Várias. Você não tem ideia. Tipo, um ET... explicar isso aqui pra alguém que não é da Terra. Um ET acabou de abduzir o Marcelo e falou, vamos conversar. Explica aí, o que tá acontecendo? Fala, mano... Daí o ET fala, mas como isso? Fala, mano... Não dá, mano. Bagulho é louco. O jacaré... É o fake news, mano. É, mano. É a humanidade. O jogo é jogado, lambaria pescada, em Rio de Piranha, jacaré na de costa. É, e é rir pra não chorar, né, mano? Eu adoro rir, mano. Conclusão de tudo isso. Conclusão. Eu acho que a gente tem que abusar das nossas habilidades de ser humano, mas pra ser do bem. É. Tá ligado? Você Sim. consegue ser uma pessoa do bem. E às vezes é difícil, não sendo 100% mano. Você, mas... E às vezes é difícil ser do bem, tá ligado? Porque às vezes ser do bem implica em abdicar de algo que vai ser bom pra você. Tipo assim... Porra, tem uns questionamentos filosóficos que é tipo assim, mano... Tem como às vezes ser você do tá bem... fazendo bem, mas tá fazendo mal pra outra pessoa. Ao tá mesmo ligado? Tempo. É, nessa ao mesmo nessa tempo. Atitude de fazer o bem pra uma pessoa... Você tá indiretamente ferindo outra. Outra. Então, nossa, eu acho que é natural que a gente acabe magoando pessoas pelo caminho, não atingindo expectativa de pessoas pelo caminho, mas o bagulho é louco, o jogo é jogado, lambaria pescado e rio que tem piranha já caiu. E é isso, mano, o ser humano vai ter cada vez mais e vai ser cada vez mais difícil lidar com todo mundo, tá ligado? Só que eu acho que a gente tá evoluindo bastante, mano. Tá, a gente tá... Eu gosto de falar isso, que a gente tá melhor que nunca. Sim. Apesar do mundo tá caótico e tá louco e ter gente se explodindo... A gente tá melhor do que nunca. Sim. Nunca o planeta teve tanta gente quanto tem hoje. E nunca matamos tão pouco. É. Tá menos caótico do que sempre. Então, fé na humanidade, entendeu? Eu gosto de... Eu tenho fé também. Mano, fé é da hora, né? Eu quero que a gente descubra um bagulho. Eu acho que fé ali. É um negócio um pouco diferente de religião, inclusive, sabe? Tipo... Total. Não tem... Não tem uma não coligação, tem necessariamente ligação. Assim, direta, falando que, tipo... Né, eu não tô falando pra ler o livro do segredo lá, a lei da atração e os caralho, mas é do mesmo jeito que eu tinha, acho que iniciado esse episódio aqui, falando que cada cabeça é uma cabeça pensante, todo mundo tem o universo inteiro na cabeça deles. E aí, cara, tudo que você pensa influencia no meio onde você externaliza o que você pensa, tá ligado? Uhum. E às vezes o que você pensa, ninguém mais pensou. Ou você encontra pessoas que também pensaram a mesma parada que você, e aí vocês se juntam. Ou você encontra alguém que é totalmente contra você, e vocês brigam e metem a facada na jugular um do outro, tá ligado? Mas eu acho que, mano, o dia que o ser humano chegar num outro nível de conhecimento e todo mundo se amar, imagina, a gente fez o planeta Terra virar o paraíso, mas é isso daí, mano, é brisa, entendeu? Quem que vai ser o Deus? Precisa que virar o paraíso. Vai ser Estados Unidos, né, mano? É. Vai ser o presidente de lá, eu acho. Só pode. Você acha que vai ser o presidente do Camboja? É, não, né, acho mano? Que não. Será que lá é presidencial? Ou... Tenho ideia, mano. Você é cacique? Você é... Não sei, monarquia. Mano. Você é monarquia? Comunismo puro, 100%? É, não sei. Mas é com base em todos os nossos não seis, a gente conclui Foda! Um episódio da maneira que ele deve ser concluído, sem nenhuma conclusão. Porque... Pô, pede pros caras colocar todas as fontes bibliográficas do que a gente falou lá na descrição do episódio. Não! Tudo, tudo, tem que colocar todos tudo. Os links e, tipo, acessado em... Tudo hoje, tá ligado? Tudo, tipo, hoje. Tudo hoje. Fontes de tudo que a gente falou. Vai ser tudo em algum lugar das vozes que habitam na minha cabeça. Mas é isso. O meu conselho pra você que fica aí, vai devagarinho, tá? Vai, caralho. Eu adorei esse episódio. Eu tô me sentindo mais inteligente, tá ligado? Quando você fala as coisas em voz alta, você percebe que você sabe um monte de coisa. Pô, isso daí é muito bom, mano. Exercício muito bom pra quem quiser fixar conhecimento. É falar fala em voz alta, mano. Ensina alguém. É. Ensinar alguém é um bagulho que te ensina mais que tudo. Exato. Então é essa. Ensina alguma coisa pra alguém, nem que você não saiba fazer essa coisa, porque aí você vai passar a saber. É paradoxal, mas acontece. Você aprende junto, tá ligado? Sem perceber. Mas é isso, galera. Esse foi mais um bocadinho. Eu amo vocês, mano. Eu amo vocês também. Um beijo. E o amor vai salvar a gente. Vai, tá bom? Caralho, porra. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana. Ow!